mente. A cada momento sentimos a presença divina. Presença divina, traga paz e harmonia em cada gesto, em cada sorriso, em cada palavra. É cada sorriso, em cada palavra. Gesto de bondade, cada sorriso sincero, cada palavra de conforto é uma manifestação da presença divina. O amor nos eleva, acalmando a mente. A cada momento sentimos a presença divina. Presença divina, traga paz e harmonia em cada gesto, em cada sorriso, em cada palavra. É cada sorriso,